grande começando a brilhar. Vivo com garra, não posso parar. A torcida que tem hora de brilhar. Sinto o coração pulsar forte em mim. Hoje é o dia, vou fazer acontecer assim. Eu ganhei do Marconi, a fama começou a chegar. O olheiro me viu, era hora de brilhar. Levantei a taça, adrenalina subindo. A festa não passa, Marconi me abraça. Somos amigos fiéis, mas hoje eu sou o cara. Meus pés tocam o céu. Tribo com garra, não posso parar. A torcida grita, é hora de brilhar. Sinto o coração pulsar forte em mim. Hoje é o dia, vou fazer acontecer assim. Eu ganhei do Marconi, a fama começou a chegar. O olheiro me viu, era hora. Dinheiro, meu sonho e a alegria que vem. No campo eu sou rei, a vitória meu bem. Sorrindo levantei a taça, adrenalina subindo, a festa não passa. Marconi me abraça, somos amigos fiéis. Mas hoje eu sou o cara, meus pés tocam o céu. Dia vou fazer acontecer assim. E eu ganhei do Marconi, a fama começou a chegar. O olheiro me viu, era hora de brilhar. Dinheiro, meu sonho e a alegria que vem. No campo eu sou rei, a vitória é meu bem. Então vamos celebrar os sonhos que vão se realizar. Marconi ao meu lado, no futebol a vida vibrar.